fabuloso tema da Maria da Fé, que cantará até a voz de doer, como todos nós, portanto, ninguém nos cala, estamos aqui para falar, espernear, dizer o que sentimos e agirmos como achamos que é o melhor. E é uma consciência que vai mudando ao longo dos tempos. Tornamos-nos mais maduros, apreciamos mais coisas, dizemos só o essencial em alturas importantes, portanto, já não espalhamos muitas brasas. Vamos então avançar com uma outra voz que me arrepia também e que me faz eriçar muitos dos pelos que eu tenho, e que são bastantes. E vamos avançar com um tema dos Ornatos Violeta que eu ouvi dizer e que eu peço a vossa especial atenção para o final do tema, com o nosso querido Vítor Espadinha a recitar uma da ladainha que é das melhores coisas que eu conheço, e conheço muitas boas coisas. Aprecie então, estamos a cerca de 20 minutos da quinta-feira de luxo aqui na Europa Central, mais umas horinhas para Portugal, Angra, Brasil, e estamos também a 20 minutos para uma nova estreia na Rádio Vozes Portuguesas, e que eu desejo desde já uma boa e feliz emissão ao Lobo, que vai entrar daqui por 20 minutos a estrear a quinta-feira na Alemanha. Ouvi dizer que ele vai ter uma missão fantástica, e só pode ser porque o staff, o auditório e toda a diáspora portuguesa torcem pelo melhor que nós temos. E isso vai acontecer, de certeza. Vamos então avançar com os Ornatos Violeta e com, no final, o texto maravilhoso do Vítor Espadinha. Simplesmente genial. Até já! Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só está deserta. e alguém escreveu o teu nome em toda a parte, nas casas, nos carros, nas pontas, nas ruas. Em todo o lado, essa palavra repetida ao expoente da loucura. Ora amarga, ora doce, para nos lembrar. Pois que o tema foi cortado no final, mas trata-se de um grande tema, se puderem ouvir, que é Ouvi Dizer, dos Ornatos Violeta, do álbum O Monstro Também Precisa de Amigos, e que conta no final com o Vítor Espadinha. Tem uma grande voz e algo que me arrepia. E vamos continuar com um outro grande, grande, grande intérprete, e que vem das ilhas, se não estou em erro também, onde nós temos uma grande parte do nosso auditório, e que estou a falar do Zeca Medeiros, que tem um tema intitulado Mestiçagem e que devia ser conhecido por muita, muita gente. Ouçam e digam lá que o Tom Waits não é uma brincadeira ao pé deste senhor. Aqui fica eu. Desfrutem e até já. Navegou meu fado, assim à toa foi para todo o lado. Foi africano, talvez brasileiro, num choro que hei de prantear. Lua fagueira, lua de Luanda, o teu sorriso na minha varanda. Desta restinga largo o meu veleiro, um merengue que rasgou o mar. Foi pinheiro tão bravo, foi jacarandá, abacaxi, goiaba e maracujá. Foi guerra, foi afago e feitiço, foi orgasmo e viagem, semente da mestiçagem. Navegou meu fado, peixe toada sem dor nem pecado. Em Cabo Verde fez-te violeiro, é morna que hei de acalentar. Alguém cantou um fado tropical, irmão poeta de sol e de sal. Para sumalé este meu luzeiro, num samba que eu amo. Foi pinheiro tão bravo, foi jacarandá, abacaxi, goiaba e maracujá. Foi guerra, foi afago e feitiço, foi orgasmo e viagem, semente da mestiçagem. Maior num céu de nevoeiros, charama que me prenda ao mar. Foi pinheiro tão bravo, foi jacarandá, abacaxi, goiaba e maracujá. Foi guerra, foi afago e feitiço, foi orgasmo e viagem, semente de mestiçagem. Acabamos de ficar com o Zeca Medeiros, um ator fantástico que para uns canta bem, para outros nem por isso, mas que tem uma voz poderosíssima. Vamos ficar agora com um pedido da Lucy Mitracidro, que é de outra grande voz e que muito lhe encanta, que é a Sinéad O'Connor com o Nothing Compares to You. Aqui vai eu, dedicado a todos vós, acredito, com um grande abraço da Lucy. Fiquem bem e caminhamos passos largos para o Lobo e para a sua grande emissão. Mas ainda cá volto. Até já!